estilo raga pra você. Presta atenção, irá compreender. Tem o Ed Gaia levantando seu local mais treino. Digo Gaia pra mostrar potencial. Chega guru, nosso professor. Dance na batida, agora eu quero ouvir só vocês. Eu vim aqui, eu tô legal. Tô curtindo esse som. Grupo Gaia, tá na área, é. Mostrando um estilo raga pra você. Presta atenção, irá compreender. Tem o Ed Gaia levantando seu local mais treino. Potencial, chega guru, nosso professor. Dance na batida, agora eu quero ouvir só a zona sul. Say no, no, no, no, no. Give me say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Give me say no, no, no, no, no. Give me say yeah. Esse som, hip hop, reggae, DJ Paul é um show. Essa batida me faz feliz. Estar com vocês é o que eu sempre quis. Eu estou a fim de curtir esse som. Hip hop, reggae, DJ Paul é um show. Essa batida me faz feliz. Estar com vocês é o que eu sempre quis. No, no, no, no, no. Give me say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Give me say no, no, no, no, no. Give me say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Say yeah, yeah, yeah, yeah.